Nada pra fazer. Alô, alô, Bangu! Arrepiou, hein? Tá bonito. Que beleza. Churrasco na brasa. Nada pra fazer. De bobeira em casa. Que tem? Nada pra fazer. E o lago na banda falei. Churrasco na praça. Eu quero dar gelada. Nada pra fazer. Nada pra fazer. De bobeira em casa. Nada pra fazer. Nada pra fazer. Vem sentir a energia que nos contagia. Vem todos cantando. Você deve vai lembrá-la do samba da toca do cacique de Ramos. Quem disse só te levar, sentindo o corpo tremer. Nada pra fazer, nada pra fazer. Alegria em cada hora, que dá um orgulho e prazer. Nada pra fazer, churrasco na praia eu falei. Churrasco na praia, bebida gelada. Nada pra fazer, nada pra fazer. De poder. Nada pra fazer, nada pra fazer. Esse samba que encanta, o povo chegando, ninguém fica só. Olha essa preta do lado, sensualizando seu paragodó. E tem aqui a parte do alto, pra cantar em fa maior. E pra alegrar essa galera, vou cantar o bora. Segura na palma da mão. Churrasco na brasa, eu falei. Churrasco na brasa. Nada pra fazer. Nada pra fazer. De bobeira. Em casa. Na rapaziada. Na rapaziada. Nada pra fazer. Churrasco na brasa, eu falei. O meu sonho verdadeiro é gostoso de sonhar. Todo mundo no terreiro, indo até o sol raiar. Sob a luz da poesia, é tão doce de sonhar e cantar. E é só no instantâneo do Paracanã, já não quero parar. Tô sorrindo em sambando e cantando ao sabor do luar. Pois é. É um samba indolente, eu até de repente pra gente versar. E me canta, se canta e canta a raiz popular. Samba é filosofia, e dá o dia do salão. Tem a força e a magia, e acende o coração. E pra minha alegria, meu samba vai além, muito além. É minha bandeira, paixão verdadeira que me satisfaz. Essa luz tão divina ilumina os nossos quintais. É um samba envolvente, presente da gente, nascente da paz. Essa luz tão divina ilumina a palma da mão. Bora, bora.